A silhueta metálica da cápsula Orion desliza a 6.555 quilômetros acima das crateras da face oculta. Por que a Artemis II contornou a Lua sem entrar em órbita? A resposta revela um cálculo de risco que redefiniu a navegação humana no espaço profundo. Em 6 de abril de 2026, os quatro astronautas cruzaram a linha de sombra do nosso satélite. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen observavam o regolito cinzento pela pequena janela da escotilha. O silêncio do lado escuro da Lua marcava o ponto de maior isolamento da história humana recente. As comunicações de rádio com a Terra foram cortadas pela massa rochosa do satélite. Era o primeiro encontro tripulado com a vizinhança lunar em mais de meio século. A expectativa global era de uma permanência demorada, um momento de contemplação estacionária acima do mar da tranquilidade. Mas os instrumentos de telemetria no painel principal contavam uma história diferente. A gravidade puxava a nave de forma constante, a velocidade aumentava a cada segundo, e os propulsores principais permaneceram em silêncio absoluto. Não houve queima de inserção, não houve captura orbital. A espaçonave apenas seguiu o contorno curvo do satélite, usando a massa da própria Lua como um estilingue invisível para retornar para casa. O traçado verde nos monitores de controle exibia a massa da Lua como o motor principal para a manobra daquela semana de abril. 5 dias antes, na manhã de 1º de abril de 2026, os quatro motores do foguete SLS iluminaram a plataforma no Centro Espacial Kennedy. A onda de choque varreu os pântanos da Flórida. O lançamento encerrou um hiato de 53 anos, desde que a tripulação da Apollo 7 deixou a superfície lunar em dezembro de 1972. A missão Artemis II marcou o retorno da presença humana além da órbita baixa, mas o plano de voo desenhado nos consoles em Houston era fundamentalmente diferente do que inaugurou a exploração lunar tripulada. No Natal de 1968, a tripulação da Apollo 8 executou uma manobra agressiva de frenagem. Frank Borman, Jim Lovell e Bill Anders acionaram o motor de serviço por 4 longos minutos enquanto passavam atrás da Lua. Essa queima reduziu a velocidade da nave, permitindo que a gravidade lunar a capturasse de forma definitiva. Eles completaram 10 órbitas circulares ao longo de 20 horas, fotografaram o nascer da Terra sobre o horizonte, mapearam locais de pouso e precisaram acionar o motor novamente, com precisão matemática, para escapar da órbita e voltar para a Terra. A Artemis II não replicou essa coreografia de frenagem e aceleração. O painel de navegação da Orion estava programado para um sobrevoo único, uma passagem veloz, contínua e sem paradas. A decisão não foi uma limitação técnica do novo veículo espacial, foi uma escolha deliberada de engenharia orbital, desenhada para testar os limites de sobrevivência no vácuo. Os trajes espaciais e os sistemas vitais da nave enfrentariam um teste muito mais rigoroso do que uma simples inserção orbital. Entrar em órbita lunar exige uma manobra conhecida como inserção em órbita lunar. É um momento de tensão mecânica extrema. A espaçonave viaja a milhares de quilômetros por hora vinda da Terra e precisa acionar seus propulsores para frear no momento exato, na altura exata. Se o motor falhar e não ligar, a nave passa direto para o espaço profundo. Se o motor queimar por tempo demais, a nave perde velocidade em excesso e colide com a superfície. E uma vez estabilizada em órbita, a tripulação depende inteiramente de uma segunda queima perfeita dias depois para para conseguir voltar para a Terra. A arquitetura da Artemis II removeu completamente esse ponto de falha. Em vez de frear e se prender à gravidade lunar, a nave foi injetada em uma trajetória de retorno livre. É um traçado matemático elegante que desenha a forma de um gigantesco número 8 no espaço. A espaçonave cruza o vazio translunar, contorna a face oculta do satélite e permite que a força gravitacional curve sua rota naturalmente de volta para a Terra. Uma vez que o estágio superior do foguete empurra a cápsula na direção correta ainda perto de nosso planeta, o motor principal da Orion não precisa ser acionado em nenhum momento para garantir a volta. A própria física celeste garante o bilhete de retorno incondicional. Se o sistema de propulsão sofresse uma falha total durante a viagem de ida, a tripulação não ficaria presa no espaço. A inércia os traria de volta. Mas essa segurança mecânica criou um cenário de distanciamento físico sem precedentes. Mas as luzes de telemetria no centro de controle revelaram a verdadeira natureza da missão nesse cenário de isolamento. Se a tecnologia avançou 5 décadas, o que tornou a órbita lunar um risco desnecessário para o cronograma? A resposta está na estrutura do próprio veículo. A cápsula Orion não viajou para explorar a geologia das crateras ou mapear recursos no Polo Sul. Ela viajou para provar que pode manter 4 seres humanos vivos e funcionais no espaço profundo por 10 dias interruptos. O traçado de retorno livre entregou exatamente a velocidade e o ângulo de ataque necessários. A Lua atuou apenas como um colossal espelho gravitacional, refletindo a espaçonave de volta para a Terra. A nave continuou subindo no espaço escuro, afastando-se do satélite e da Terra simultaneamente. Os monitores registraram a distância aumentando sem parar, 384 mil quilômetros, 390 mil quilômetros. Até que os números no console atingiram a marca de 401.171 quilômetros de distância do nosso planeta. Era um novo recorde absoluto na história da exploração. A tripulação da Artemis II foi mais longe do que qualquer outro ser humano já esteve, superando a marca histórica estabelecida pela Apollo 13. A visão pela pequena janela era de uma Terra minúscula, distante demais para oferecer qualquer resgate imediato. O oxigênio sendo reciclado e a filtragem de dióxido de carbono operavam no limite de suas capacidades. Nesse ponto de distanciamento máximo, no ápice da curva gravitacional, a sobrevivência dependia apenas da integridade do casco pressurizado e da precisão do escudo térmico que o aguardava na reentrada. O escudo térmico de 5 metros de diâmetro na base da cápsula ditou toda a geometria final do voo de retorno. O objetivo primário da agência espacial não era colocar botas no regolito nesta missão específica. Esse momento está reservado para a futura Artemis III. O objetivo central agora era submeter a espaçonave a um estresse térmico absoluto. Quando uma cápsula retorna da órbita baixa da Terra, como os veículos da Estação Espacial Internacional, ela atinge as camadas superiores da atmosfera a cerca de 27 mil km por hora. É uma reentrada intensa, mas bem documentada. Mas ao retornar do espaço profundo, caindo em queda livre desde a distância orbital lunar, a gravidade da Terra acelera a nave por centenas de milhares de quilômetros ininterruptos. A energia cinética acumulada nessa descida é imensa. A Orion atingiria a alta atmosfera terrestre a impressionantes 39 mil quilômetros por hora. O atrito das moléculas de ar contra a base da nave geraria temperaturas superiores a 2.700 graus Celsius, um calor equivalente à metade da temperatura na superfície do Sol. Para validar cientificamente se o novo material ablativo suportaria esse calor extremo do plasma sem derreter a cabine, a nave precisava da velocidade exata de um retorno lunar. Um teste em órbita baixa jamais simularia essas condições. O sobrevoo em retorno livre entregou exatamente a velocidade e o ângulo de ataque necessários. A Lua atuou apenas como um colossal espelho gravitacional, refletindo a nave espacial de volta para o verdadeiro laboratório de testes da missão, a parede da atmosfera terrestre. Os dados térmicos coletados nessa passagem definirão a segurança das próximas gerações de exploradores espaciais. O rastro de plasma rasgando o céu e o impacto no oceano validaram cada decisão matemática do planejamento. A Artemis II contornou a Lua sem entrar em órbita, porque a missão nunca teve o satélite como destino final. O alvo era o próprio veículo. A trajetória de retorno livre garantiu a segurança da tripulação contra falhas de propulsão, enquanto usava a gravidade lunar para esticar a viagem ao limite máximo de distância e velocidade. Ao abrir mão da órbita estacionária, a missão provou que a Orion pode suportar o isolamento do espaço profundo e trazer seus ocupantes através do calor extremo da reentrada. O splashdown nas águas do Oceano Pacífico na tarde de 10 de abril encerrou 10 dias de confinamento absoluto com precisão cirúrgica. No nosso próximo episódio, investigaremos Orion, a cápsula. Como manteve 4 pessoas vivas em 10 dias no vácuo? A água salgada esfriando o metal escurecido encerra um capítulo na superfície, enquanto o interior da cápsula ainda guarda a memória daquele longo silêncio.